favor. Boa noite, Chopin 3520. Para autorização, no gate embaixo. 3520, muito boa noite para Aracaju. O nível solicitado é o 190, pronto, cópia? Pronto, cópia no 190, 3520. Autorizado para Aracaju, 190 é o nível, decola da 10, sai da Pucajamo direto a Aracaju. Após decolagem, curva esquerda. 5071 é o código transponder, 120.8 é a frequência do controle. Aracaju, 90 ao nível, decola da 10, curva à esquerda. A saída é Puca, chamo e após direto Aracaju. 5071 no transponder, 1208 é o controle, contejou o TAM 3520. O treinamento está correto, me chame quando pronto para o push. Chamará, TAM 3520. Funcionamento está 3520, gate 4, tá? Autorizado, puxa, vai cancelamento, chama ataque, tá? Ele puxa, aciona, chama ataque, 3520. comandor, para o táxi está 3520, 59 a bordo. Nós temos 4 horas e 40 de autonomia, alterando o Recife. Ingressa via Índia, me chama pronto no ponto de espera, está 3520. Valeu, para o táxi via Índia, chama ponto de espera pronto, está 3520, obrigado. Salvador, boa noite. Eu vou 18, 17, tem informação Delta, autorização para Guarulhos. 18, 17, prepara a Delta da Bridge, minuto para cobrar. Sim, Gael Bridge, gol 18, 17. Reporta pronto, está 3520. Alinho, decola pista 10, o vento é de 50 graus com 5 nós, tá? Alinho, decola na 10, está 3520. 8 no 7, cópia. Pronto para cópia, agora 8 no 7. Autorizado para Guarulhos, 360, nível, decola na 10, saída da El Leda Bridge, onde intercepta pelo Luna 6, Bravo Hotel Zulu Bridge. Após decolagem, curva direita. 50. 74 é o código transponder, 120 decimal 8 é a frequência do controle. Sim, está autorizado 360 para Guarulhos, decola da 10, pintura da El Leda Após Bridge, para interceptar o Zulu 16, Bravo Hotel Zulu Após Bridge. Decolagem com curva direita, transponder 5074 e o controle 1208, gol 1817. O transponder é o 5074. 5074, transponde, gol no 817. Cotejamento correto, me chama quando pronto, prepuxa. Decolou agora 24, 120 decimal 8 contra 128, está 3520, boa. Salvador, boa noite, está 3520, 1800 pés na PUCA. Está no 3520. 190, contato para a decolagem, vou para o nível de voo 190, saída Pucajamo. Pucajamo 190, tá 3520, te recebe muito baixo, cara. E agora como recebo controle? Agora 5/5, tá 3520. Sim, graças. Fala Salvador, bom dia, o TAN 3399 para autorização Guarulhos, nível 360, seguinte da chave. Paulo, é saída para 3399? Então, 3399, mantemos escuta válida para cópia? Considera. Também autorizado para Guarulhos, nível 360. Decola da 190, saída da Euleda Brite, onde intercepta apenas Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, Trive. Aciona 5101 no transponder, 120, decimal 8, a frequência do controle. Correto, me chama para o posto no 3. Chamará. Latam, 3520, chama Recife, 1260, alterna em 1, corrijo, 126, decimal 85, e secundária, 125, decimal 45. Recife, 2685, 2545, obrigado. 3520.